Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zilla Cast. Aqui é Joel Suki, e o pai se torna o filho, e o filho se torna o pai. Olha aí. Super-homem, pô. Bem, aqui é o Costa, pai do Joelson. E, rapaz, tenha cuidado com a tua vida, rapaz. Aqui é Telos e... falar aqui a frase que meu pai costumava falar quando nós estávamos jogando RPG aqui em casa. Ele, todo mundo ali jogando os dados com os livros na mesa, aí chegava, olhava aí, rapaz, vamos parar com isso aí, isso não bota panela no fogo não, rapaz. Um dos ensinamentos mais clássicos, né, cara, do pai do Manel aí. O pai do Manel aí, até hoje eu digo para os vagabundos que eu conheço. Eu sou o Neto Maru e eu sempre atiro para frente. Ai, meu Deus do céu, cara. E no episódio de hoje, vamos falar, fazer uma homenagem ao Dia dos Pais, né, cara? Olha aí. Hoje, né, cara, a gente tá no Zilla Cast mais família, né? Olha aí, rapaz. E estamos... vamos revelar os detalhes da infância, né, do Joel Sul. E aí? E vamos para os e-mails. E vamos para mais uma semana de mesmas, cara. Vamos lá. E vamos para os nossos recados semanais, Neto, olha aí. Última semana da convocação asilesca, né, cara, de colaboradores. Isso aí. E última chamada, a gente já tá com quase todas as vagas que a gente imaginou preenchidas, né? É, cara, se você quer participar aqui do Asileitor, se você quer escrever, fazer alguma coisa, se você faz vídeo ou quadrinhos, envia aí pro asilacast@asileitor.com.br com o título Quero Colaborar e você diz pra nós. Né, com que você quer colaborar lá no e-mail. É isso aí, às vezes não precisa nem ser exatamente isso. Você é muito bom numa coisa que a gente não tem nem ideia do que é que seja, né? A gente vai fazer aquele esquema Silvio Santos, né, cara? Pois é, vai que o cara é muito bom em alguma coisa que a gente não tem a menor ideia, mas que porventura essa coisa possa ser muito importante no programa, ele também pode mandar, né, aí. Pode, cara, sugestão de quadros, alguma coisa e tal, você pode enviar qualquer coisa aí. Pois é, mandem esse tipo de sugestão que a gente avalia dentro da nossa grade de novos quadros, né. E agradecer também ao pessoal que tá comprando pelos links da Saraiva, né, cara, olha aí. Exatamente. A gente falou ali sobre... A gente deu dicas de quadrinhos, né? Do Batman no último Godzilla Cash. E o pessoal comprou, né, cara? O pessoal se amarrou, comprou ali os quadrinhos, né, cara? É, e fora o pessoal que já comprava, porque... Pra quem não sabe, não é só o produto que a gente anuncia. Sim. Se você for na página do Asileito e clicar no link lá da Saraiva e comprar qualquer outro produto, sei lá, uma gravata pro seu pai, até uma máquina de lavar pra sua mãe... Ou um DVD. DVD pro seu pai, né? Ou um DVD pra gente, né? O cara compra o link da Saraiva e manda pra gente. De todas essas formas, você vai estar ajudando o Asileitor, né? E é isso aí. A gente tem a agradecer. A gente não cobra muito, porque a gente sabe que é um pouco chato, né? Ficar insistindo nisso. Mas a gente tem que agradecer, porque a gente sabe o pessoal que tá comprando, que tá ajudando a gente. E a gente agradece essa galera, gente fina, né? É exatamente, cara. Os caras são fodos, asilados, né, cara? E hoje a gente não atrasou o AsilaCast, né? É, mas foi tudo friamente calculado. É, porque o cast ia sair numa data especial, né, cara? Esse cast aí tá todo especial, né, cara? O convidado também é especial, né? E outra coisa sobre o convidado de hoje, né, o meu pai, é que a gente pede já desculpa de antemão, né, cara? Porque tava o vento da porra, né? Então ele tava gravando lá da praia, né, cara, de Miami e tal. Pois é, a gente tentou convencer o pai do João a não gravar na varanda da praia, né? Como ele disse que tava pagando muito caro pelo hotel, ele iria gravar da varanda, né? O direito dele... Pois é, né, cara? Mas a gente pede desculpa ali pela falha em algumas partes só do áudio. É. Mas o cast tá foda, né, cara? Tá muito engraçado ali. As partes que ficarem com esse tipo de coisa é porque a piada é muito boa e a gente não podia perder, né? É verdade, né, cara? Outra vez que a gente quer passar também é se a gente vai deixar um minuto aí pra você pular os e-mails, porque nos e-mails vai ter spoilers do Batman, viu, cara? Então tome cuidado aí, né? Cuidado é pouco, né? Mas a gente vai deixar aí na publicação do cast um minuto pra você pular direto pro cast onde o meu pai participa, né, cara? Exatamente. O pai do Joel também vai dar spoilers sobre o Batman. Vamos lá, primeiro e-mail, Thiago Santos, 21 anos, assistente de porra nenhuma, Recife, Pernambuco. Fala, Zilados. Excelente o episódio sobre Batman. Gostei muito da participação do Giovanni no cast, olha aí, cara. Olha ele, aí. Ele complementou bem com seu conhecimento. Sobre Batman, The Dark Knight Rises, gostei muito do filme, apesar de ter achado algumas partes estranhas, como, por exemplo, a transfusão de sangue no avião de cabeça pra baixo. Ah, essa daí foi até plausível, né? Porque eles queriam deixar um corpo, né, ali e tal. Aí ele diz aqui, mas tudo bem, desliguei minha mente e curti o filme. Olha aí, cara. Já tem que fazer isso aí mesmo, né, cara? Tu é doido, mano. O cara que consegue desligar a mente dele do nada, mano. O cara pode fazer o que ele quiser, mano. É verdade. Nolan se baseou na série clássica do Adam West para criar o uniforme da Mulher Gato. Olha aí, cara. Vivida antes por três atrizes na série. Lee Meriwether, Julie Newmar e Eartha Kitt. Olha aí, cara. Tu sabe que de longe eu vi aqui o e-mail dele, eu pensei que ele ia fazer algum trocadilho com o Neymar. Pois é. Mas mal o cara foi com um cara consciente não fez. Envie os links das fotos pra você compararem com figurinos da Anne Hathaway, olha aí, cara. E é verdade, né, cara? Olha aí, cara. Tem as fotos aí, realmente foi baseada mesmo. A roupa é quase parecida, né, cara, com a... do novo. Uma coisa quase parecida é boa, viu? É, porque a roupa da Mulher Gato da Adam West era uma roupa de couro, né? Igual a dela também. Né? Também vi uma foto da melhor cena da Mulher Gato. Deixa eu ver aqui, abrir aqui. Olha aí a tarima do cara. Aí dentro. A gente, se não censurarem, a gente vai deixar nessa foto aí. Pois é. O próximo aqui é do nosso amigo Lucas, né? De Brasilândia. Ainda estudante, né? Mas... aproveite nessa época, porque a época de estudante passa rápido. É, cara, você quer que volte, né, depois. É, você vai se arrepender amargamente dessa palavra que você tá dizendo. Sobre Dark Knight Rises. Começou fodástico. Seria um bom termo para definir o filme. Quando assisti o filme, eu estava em vantagem, pois o cinema estava vazio. Aí, claramente, né, ele vai entregar aqui que ele trabalha de operador de cinema, né? Como é que será que se chama aquele cara? Projetista. Projetista. Aí ele já vai se entregando, revelando o ofício dele, né? Que é... E o cara diz trabalha... que é estudante, né? É, mano. É, tudo bem. Tem profissionais que não valorizam o seu ofício, mas bem. É um estilo de cinema em rampa, na qual você assiste o filme de baixo para cima. Que isso, cara? Tu também entendeu que ele assistiu o filme de cabeça para baixo? Pois é, né, cara? Por isso que ele achou foda, né? Deve ter achado foda o início do filme, né? Será que esse é o que o pessoal chama de cinema 4D, hein? O cara assiste de cabeça para baixo. Mas tudo bem. É. Eu gostei muito do filme, deixou tenso em cada instante. Eu só esperava para ver como o Batman conseguiria sair daquela furada e enfrentar seu último nêmesis. Bem, aí. Como seu próprio nome diz, a perdição de Gotham. O nome? Gostei. Não, peraí, o nome bem é a perdição de Gotham, o significado é isso mesmo, cara? Claro que não, mas é que ele quer chamar de licença poética. Ah, sim. Eu não sei, eu também não conheço o meu latim, não é lá essas coisas, mas provável. Latim. Não significa a destruição de Gotham, não. Gostei da conclusão. Foi digna do personagem quando mostrou ele feliz, ao lado da mulher que ele amava. E aí o final gerou até uma repercussão que eu acho que não... Eu acho que foi meio... Não cabia tanta repercussão quanto aquele final. É porque a galera queria um final estilo A Origem, né, e tal. Eu pensei depois, cara. Eu acho que o Giovanni tá certo mesmo. Não cabia ali um final estilo A Origem, porque... Não, não, ia ser, não ia ser digno ali pro, pro Bruce Wayne, né, cara? É, tinha que ter, até porque, vamos dizer, se não fosse o fechamento da trilogia, se fosse ter um quarto filme, até ficava na minha. Mas como é o final da parada toda e tal, eu também concordo que deveria, que aquele final foi justo. É verdade. Não acho que o filme perca seus méritos por falhas de roteiro. Como? De que modo Bruce Wayne volta para Gotham? Oh, o cara é o Batman, né, cara? Não, o pior de tudo, o cara é o Bruce Wayne, mano. Tu acha que o cara não vai ter dinheiro, sei lá, nas Ilhas Caimã? É, cara. Essa porra, essa daí... Mas não podemos pensar que o filme seja algo sem pontas, né? É. Pois é, né? Porque ele amarrou bem, né, cara, o filme ali. É, esse tipo de crítica, eu, pra mim, nesse ponto, o filme foi foda. Vendo como um filme individual e com méritos individuais, imagino que tenha superado o Cavaleiro das Trevas, pois o filme faz uma conexão direta com o primeiro. Não sei porquê, mas diferente de todos, eu prefiro o Begins ao Dark Knight. Que isso, cara? Eu prefiro o Dark Knight antes dos dois ali, do 3 e do 1. Mas beleza, né? Opinião do cara, né? Eu gosto da série como um todo. Pra mim, quando sair o Blu-ray desse outro Batman e tal, eu vou sempre assistir os três em looping. Né, que eu vou assistir. No final, a ordem da minha trilogia será 3-1-2, né? O famoso ataque aí de quem joga travinha, né? No meu é 2, 3 e 1. Exatamente, porque você não liga pro meio de campo, né? Encaro o Dark Knight como um fato isolado na história. Isso é claro, devido às histórias e coisas assim. Eu tô entendendo aqui o que é que ele tá dizendo. Eu acho que ele quer dizer que como uma história, como uma trilogia que foi nessa saga do Batman, o Dark Knight poderia ser tipo uma história separada, poderia ser tipo uma graphic novel que não influenciaria na trama como um todo, né? Só que aí, obviamente, o pessoal vai questionar e a porra toda da Lei Raverdente. É verdade, cara, olha aí. Então você deveria ter refletido melhor, mas tudo bem. Se você não achar que a lei do Raverdente tem nada a ver com a história, deixa nos comentários. Olha. Essa daí foi uma boa, né, cara? Próximo e-mail aqui é do Eduardo Miller, 18 anos, bombeiro. Olha aí, cara. Mas ele não disse se é militar ou é hidráulico. Rio de Janeiro, capital. Sobre o personagem de Joseph Gordon-Levitt, ou John Blake, ele é uma fusão dos três Robins, olha aí, cara. Dick Grayson, que perde os pais e é criado em um orfanato. Tim Drake, que descobre sozinho quem é o Batman. Jason Todd, que é adotado pelo Wayne e é criado em um orfanato patrocinado pelos Wayne. Olha aí, cara. Só que tem uma dúvida. Eu acho que o primeiro Robin, ele não chega aí pra um orfanato, não. Eu acho que no momento do crime, o Bruce Wayne... Não, mas ele deve ter entrado por algum orfanato. Por mais que o período tenha sido curto, acho que ele deve ter realmente passado por algum orfanato pro Bruce Wayne ter adotado, né? Afinal, ele não ia adotar direto, né? É, pois é, né? John Blake é uma espécie de avatar desses três personagens. E fazendo uma homenagem, Nolan decidiu revelar o nome do personagem como Robin. Olha aí, cara. Causando estranheza para alguns fãs como o Neto, olha aí. Essa explicação aí dos Robins, eu sinceramente acho mais aceitável. É verdade, cara, interessante. Eu gostei ali do personagem do Joseph Gordon-Levitt, cara. Achei foda ali. Agora, eu achei que esse filme, ele deixou muitas pontas pra um quarto filme. Vai ter, né, cara, com certeza. É o próximo e-mail da nossa querida ouvinte, Nádia Sofia, né? Curiosamente, ela é adestradora de cães. Olha, né, cara? Olha aí, cara. Caralho, eu tenho que falar com essa ouvinte, cara, porque eu não aguento mais a cachorra daqui de casa latindo direto, cara. Puta merda. Envia aí por e-mail as dicas pra calar a boca do cachorro. A primeira coisa que ela vai perguntar é se tu tá alimentando a cachorra. Isso aí é um dos pontos fundamentais pro cachorro poder sobreviver. Fala, galerinha, tudo em paz? Primeiro vou anotar na minha agenda o lembrete do fato que o Manuel é altamente esquecido e de que nunca vai deixar um presente para vocês nas mãos dele. É, realmente isso aí a gente vai reforçar, né? É, cara. Se você tiver algum presente, querido ouvinte, para endereçar nós, não arremeta ao Manuel. É, envie para zilacast@zileitor.com.br, né? Exatamente, porque o caso da nossa amiga Nádia Sofia, ela deixou um presente pra gente aqui quando visitou a cidade. E o Theo só foi atrás do presente 6 meses depois. Depois, literalmente. Literalmente mesmo, né, cara? Segundo, eu espero que vocês tenham gostado do meu trabalho e que lhe traga boas energias nas suas vidas, né? É, com certeza, o presente que ela deu pra gente foi um lance tanto artístico como espiritual, né? Exatamente, cara. É uma parada foda aqui, japonesa, né, cara, e tal. A gente não vai dizer direito o que é pra vocês ficarem curiosos, e quando a gente lançar o vlog, a gente bota um quadro com todos os presentes que a gente já ganhou até hoje. Pois é. Faz tempo que eu era para ter escrito pra vocês, mas meu tempo anda uma loucura com o meu trabalho agora. Mas eu queria dizer que fiquei altamente feliz com os asilos dessa semana e eu tenho uma coisa a declarar. Sei que vocês não costumam avisar sobre o tema do asilo seguinte, mas devo dar uma sugestão. Quando forem fazer os casts tão fodas quanto os das últimas semanas, era bom deixar um alerta, porque de repente um ouvinte que tenha problemas cardíacos pode passar mal de tanta emoção. Que isso? Realmente a gente tem que pensar em alguma maneira de ajudar, inclusive, nossos ouvintes cardíacos, né? Pois é, né, cara? A gente sabe que você, que hoje em dia tem 15 anos e almoça todo dia com Coca-Cola e come 2 vezes no McDonald's por semana, quando você chegar na nossa cidade, meu amigo... Nossa, eu me acabei de rir com a Zila do Isaías e também com a Zila sobre rock and roll. E avisa ao Giovanni que o nome do Leão de Nárnia é o Aslan. Personagem lá do... Como é o nome do... Do Liam Neeson, né, cara? Não, o Liam Neeson fez o Batman Begins, fez Books com Impacável. O Leão do Nárnia, como é o nome do Leão do Nárnia? É o Leão do Nárnia. E quem lembrava o nome do Leão do Nárnia? É que eu apontaria, né? Porque o Leão do Nárnia, o bicho é até famoso. É? Mal visto que a gente tem que chamar de Leão do Nárnia. Até o nome do cara é Aslan, inclusive é um bom nome pra se a sua esposa estiver grávida, né, nesse momento. Sobre os asilos do Batman, eu só posso dizer que adorei todos os filmes e que, apesar de não ser fã dele, sempre adorei o fato de ele ser um dos poucos heróis dos quadrinhos que é humano e não tem poderes. Na realidade, eu acredito que só ele e o Fantasma, né? Pois é, né, cara? Gavião Arqueiro tem poderes também? Tem, não, tem, né? O cara acerta uma mosca a 15 km de distância. É verdade, né? É, e a gente aproveita, deixa pra reforçar que o melhor fantasma do cinema é o Mussum, né? É, o melhor fantasma é o Mussum, cara. O foreverzão dele. Deixo pra vocês também o meu blog, que mostra os meus trabalhos com... A gente não vai dizer com o que exatamente, né? Que é pra o ouvinte poder acessar. É, tem o blog aí da Nádia, né, cara? Aí, é, a gente vai deixar aí na postagem, você dá uma olhada, clica. É, espero que vocês gostem. Outra coisa, sugestão sobre o cast... O Seu Lunga, olha aí. Olha aí, cara, a gente podia fazer uma entrevista com ele, né? Pois se ele aceitar. A gente aceitasse. Tá tentando articular um que seria, mano, Seu Lunga e o pai do Manel. Isso aí seria foda, cara. Esse aí seria um embate de titãs. O ilustre morador aqui da minha cidade, que vocês devem conhecer, que eu gostaria muito de conversar sobre ele com vocês. Olha aí, cara. Fica, inclusive, pré-acordado, né? Quando a gente for visitar aí a nossa querida cidade aqui no interior de Juazeiro do Norte, a gente visita também a Nádia, né? E o nosso querido amigo Seu Lunga, né? É verdade, né, cara? Próximo e-mail aqui é do Fernando Júnior, 28 anos, advogado, Rio de Janeiro, RJ. Olá, amigos, conheci o Asileitor há pouco mais de 2 semanas através de um texto contido no blog Portalos é XP. Olha aí, cara. Olha aí, bicho, a grande galera do Portalos é XP. Ah, sacanagem, os caras são gente boa. Baixei os 2 podcasts... de cada um dos que foram sugeridos e pronto. Cá estou para parabenizá-lo sobre o trabalho realizado. Curti muito a Zilla Cast, bem como 99 vidas, olha aí, cara. E mais 3 que jamais havia escutado falar. Sobre o último cast, sobre o Isaías, devo lhes informar que não são os únicos a ter o prazer de conviver com alguém que adora pedir as coisas emprestadas e não devolvê-las. O meu caso é pior, pois eu sofro isso com o meu irmão. Olha aí, um abraço pro irmão do Fernando. Tamo junto. assunto, né? O puto toda vez que vai lá em casa pede alguma coisa emprestada e eu sempre caio na idiotice de emprestar, mesmo sabendo que nunca mais verei o objeto em questão. Olha aí, isso é massa. Aqui me solidarizo com o Manel. Pobre Manel. Best thing about me and old man is the provocative to have a little money. Oh, oh, oh, they're totally crazy. Well, give them a lady, men shoot short skirts. Oh, oh, oh, really go wild, yeah. Doing that in style. Oh, oh, oh, get in the action, feel the attraction. Cover my head, do what I dare. Oh, oh, oh, I wanna be free, yeah. Feel the way I'll be. I was wondering if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. História clássica ali que ele tinha um ex-namorado da minha mãe que ele meteu a chibata. Teve uma história desse jeito aí. Como é que foi essa história aí? Rapaz, isso era no tempo que eu tinha mais ou menos assim uns 23 anos, 24. Eu não me lembro bem a idade certa não, mas era em torno de 20 ou 23, 24. E a gente frequentava um clube que tinha aqui próximo, né? O Vila Iracema, que esse clube até fechou. O Vila? É o novo. Eu frequentava muito o Vila. Vocês não é do tempo de vocês, não. Eu era pivete. A minha babá é que frequentava esse... E é isso, velho. Ei, Matheus, mas tu disse que tua babá era... Tua babá ali era doida pra namorar com o Beto Barbosa, mano, que ele andava lá. Ela queria namorar com o Betão lá, o Beto Barbosa. Adocica, meu amor, adocica. Na verdade, parece que ela chegou a namorar ele um mês, ou sei lá... Eu frequentava esse clube, né? Ele era bem aqui na rua. É, a rua do Aparecido. Pronto, é vizinho Aparecido, era esse clube. Aí a gente funcionava lá de sábado e domingo à noite. É. E foi lá nesse clube que eu conheci, né? A minha esposa, né? Que hoje é mãe do Joelson. Né? É a minha. E lá tinha uns caras, né? Ela tinha um namorado dela, mas sei lá, e aqui lá tinha discussão, né, dos caras, e eu fui uma das vítimas também, né, que cheguei a discutir com esse cara lá, mas ninguém chegou a brigar, não, foi só aquele só tempo tiro que pessoal... pra cima, né? Teve uma história que tu caiu no braço ali com um cara, não, com outro cara. não deixaram, não. Se tivesse deixado, tá pena um carro, foi? É. O tio Joel quebrou mais dentro de casa. Aí dentro. Mas que eu me lembro, não quebrava muita coisa não dentro de casa. Ainda bem, né, que ele não fazia isso. Eu pergunto é isso, porque eu tenho um sobrinho aqui, essa criatura, rapaz, mas ela é sagrada. Todo santo dia. Ele tinha que derramar um copo de leite. Vixe, Mário. Todo dia, sempre tá aí. Todo dia, né? Era sagrado. Na hora da merenda, 5 da tarde, já a pessoa já deixava o pano de chão perto da mesa, porque ele já sabia que ele ia derramar a porra do copo. Aí ele dava uma caneca, mano, pro cara. Não dava meia hora, ele derramava. Aí pronto. Aí ele limpava. Aí como o senhor falou que ele é um pouquinho descuidado, eu achei que ele ia dar quebrando uma coisa ou outra. Não, mas eu digo assim, descuidado assim, porque ele não se ligava muito nas coisas, né? Mas eu me lembro que uma vez, de uma travessura dele, eu não sei se ele se lembra, ele era pequenininho, né? Talvez tinha uns 5 ou 4 anos, ele enfiou um negócio na tomada, não sei se foi um grampo... Ou foi uma corrente, aí a bicha encostou no... No ferrinho da tomada, né? Que ele deu um papoco, né? Papoco. E eu pensei que ele tinha levado, era um choque, né? Que a tomada tava sem aquela proteçãozinha. Naquele tempo não tinha nem aquela proteção, né? É. E ele enfiou um negócio dentro da tomada e eu me lembro que deu um papoco. Ah, agora desse tipo de situação, já aconteceu alguma de quando o João era mais novo? Que isso? Ele levar algum calote, assim, sei lá, ele negociar algum cartucho, alguma coisa de videogame, a negada enrolar ele, o senhor ter que ir lá resolver? Rapaz, já. Eu acho que vocês sabem mais ou menos quem é. A fera. Essa eu perdi, como é, bicho? Uma vez, baixo, eu fui lá na Bela Vista, eu acho. Que é isso? Na Bela Vista com ele. Eu, um certo elemento tinha feito uma transação aí, aí enrolou ele. Não vou dizer o nome não por questão de ética, né? Essa história aí foi o seguinte, mano, que eu tinha pego umas fitas de videocassete ali, vixi, mano, videocassete. Pô, videocassete, né? E aí eu tinha pego essas revistas e tinha trocado com as fitas de vídeo com um maluco aí que eu tinha conhecido, não sei nem como é que eu conheci esse malaca aí. E aí o cara trocou as fitas de vídeo pelas minhas revistas ali, eu acho que eram umas 7 fitas de vídeo, alguma coisa assim. E aí ele foi lá pegar as fitas de volta. As fitas estavam mofadas, alguma coisa assim, sei lá o quê. Naquele tempo as fitas enganchavam, né, era dentro do... Aí o cara tinha que abrir o videocassete pra poder puxar a fita todinha. Parece que o videocassete era fome, que o bicho mastigava a fita todinha. A fita toda mastigada, o cara ia pegar uma caneta, né, enrolava a fita, aí ia devolver na locadora, né, a fita toda mastigada. O Jorge já devolveu muito a fita lá no César, né, desse jeito. A fita toda... Aí o César tinha que botar um ferro, esticar a bicha de um ferro de engomar. Que a bicha ficava toda assim... embrulhado assim. Eu queria perguntar também que o César e o Edson, eles andavam muito no Vila também. Era. Ele tinha até um... Ele tinha um som, o César. Ele era dono de um som. Tinha um som lá, né? Que ele botava lá. O César, o Edson. Inclusive, eu tenho até um DVD aqui, gravado aqui, da época do Vila Iracema. Um DVD. A imagem é meio ruim, mas dá pra pessoa conhecer, né? Algumas pessoas da época. Ei, Théo, mas o Júnior e o Moura andavam ali no Vila, não andava não? O Júnior andava. O Júnior tem quantos anos, mano? Andava o Júnior, o Cláudio, o Canela. Canela? É, o apelido dela mesmo, que é o Ricardo. Ricardo Canela. O Cláudio. O Júnior é o teu irmão, né, mano? Ele tem quantos anos de idade? A idade dele? Tem 35, eu acho. É novo ainda, né? Não, acho que ele fechou foi os 40 mesmo. Já? Que é isso? Pô, ele fechou os 40, não foi não. Eu acho que o Vila era mais novo. Agora eu tô confuso. Porque o meu outro irmão tem 32, 33. E eu tenho 5 anos de diferença dele. 40, né? Tá aí mesmo. 40. Pois é, o Júnior deve ter uns 8 de diferença, parece. Mas será se o Vila é do tempo dele, né? Não. É, do Júnior, do Moura não, mas do Júnior é, com certeza. Aí o Moura já era, o Moura ainda é adolescente, eu acho, ainda era meio pivete, 10 anos quando o Vila ainda existia. Mas o Júnior já tinha mais de 20, com certeza, né? Pra falar com certeza, eu acho, tá ali, né? É, com certeza. Eu tenho certeza. Aí ele foi e disse que já até acompanhava às vezes a Duda. A Duda era a minha babá. Dardores. O Barbosa chegava a se apresentar lá, mano. Era, mano. Ele tudo começou aqui, mano. E, mas quem é que andava lá, mano? De artista, mano? Não, eu só me lembro do Beto Barbosa. O resto já morreu, sei lá. Morreu. O Reginaldo Rossi tava lá. É o quê? O Reginaldo. Reginaldo Rossi, né? Eu não lembro não, não sei se andava por aqui não, acho que não. Mas só sei que ele andava. Aí ela chegou a namorar com ele, E o Júnior andava, o Cláudio, o Canela. Ainda tinha dois do... Qual é o nome do doente, meu Deus? O Jairo. O teu pai não andava lá não, Manel? Não, mas meu pai não é muito de farra, não. Meu pai é mó tranquilão. É, mas outra celebridade ali do bairro que andava muito lá no Vila também era o Beisola, né? Aí tem o Beisola. Essa gravação aí que eu tenho aqui tem o Beisola. Beisola. É verdade. Tem um papel. Não sei se vocês conhecem o papel. Conhece não. É, falar nisso, o senhor é da época que o Beisola era novo, né? Não, deixa eu me tirar uma dúvida agora. Reza a lenda bem solar. É modelo. Ele era. Meu nome? Ele era. Não, macho. Era. Como é? Negócio de. Soldador. Solado. Soldador. Ó, oh, doido, macho. O Beisola era soldador. Oficina. Doido, né? Trabalhava na oficina e era o cara da solda aqui do bairro. Ele é o que mandava ver. O que mais se garantia. Ah. E ele tinha um porte físico do Toguro ali. Rapaz, não, eu acho toda fácil, vida, né? Eu conheci ele daquele jeito. Mandando. Como é? Toda vida eu conheci ele daquele jeito. Ele era forte. Pois é, eu rezo a lenda que ele era forte. Não sei. Aí as drogas que acabaram com ele. É. Só se foi, né? De... Naquele tempo não tinha pedra, né? Só tinha pedra de calçamento, né? Só tinha pedra de calçamento, ó, cara. Não tinha inventado essa pedra de hoje em dia, não, né? Não, então ele era magrinho mesmo, né? É, mas ele era soldador ou não? Não. Sabe não, né? Conhecimento não, se ele era soldador. Ah, pela história que me contaram, é porque o Beisola, ele era normal, era uma pessoa normal. Aí depois que aconteceu não sei o que com o irmão dele, ele ficou perturbado ali. Foi. Mas ele é mó limpeza, o Beisola é mó limpeza. É, não mexe com ninguém não. Ele toda a vida veio daquele ele jeito. Ele era segurança, né, do texto. Pois é, ele era segurança aqui da Lan House. Aí era, né? Tinha um bom segurança, viu? É uma básica que chegava aqui. É por isso aqui, que nunca foi assaltada nessa Lan House lá. Pois é, nunca foi não. É a outra. Mas também um cabo feio daquele assusta qualquer um. A negada corre com medo, ladrão. O Vanel é doido mesmo. O cara constrói a Lan House e bota um louco, mano. Vigiava. Não, mas o Beisola é a máscara, ele chegava aqui aí. Eixa! É uma máscara que ele usa, é. Aí ele chegava dizendo que. Se alguém assaltasse aqui, levasse alguma coisa, ele ia buscar lá na fonte. Ele tem um serviço de inteligência, ele. Isso é doideiro, né? Usaria. Aí o pagamento dele, o salário era R$2. É. Por mês? Manel ali é todo desumano, né? R$2 por mês, Manel. Não, mas era semanal, mano. Era só o cara. Semanal tá tudo certo, né? Era o que? R$8, né? Por semana, por mês, né? Oi, dá pra comprar um amor. E a gente falando desses malacas mais desocupados assim. Olha aí. Quando o Isaías começou a andar na casa do senhor. Eu lembro ali que ele não gostava do Isaías, não. O Isaías não tô bem lembrado, não, desse cara. Quem era o Isaías? Isaías era um grandão que vinha pra cá, ficava jogando videogame aqui com a gente. Ah, e saía tarde da noite, era? É. Vixe, era ruim, mano. Eu doido pra ir dormir, pra ir trabalhar no outro dia cedo. O cara ficava até meia-noite. Eu disse, rapaz, esse cara bota logo uma rede pra ele dormir aí, que eu já dormi. Agora eu doido pra ir embora... Aliás, eu doido pra ir dormir, né? E o cara jogando videogame até meia-noite, 11 horas. Eu disse, rapaz, bota esse filho de uma mãe pra ir embora, peguei o que vou dormir e fechar as portas. A gente doidinho pra ir dormir, fechar as portas e o cara jogando, né? Não dá desse jeito. Vou fechar a locadora. E era engraçado que ele comentava: não, eu vou começar a cobrar a hora ali desse baitolo. A gente tem outras histórias do Isaías também, que ele, esse bicho ficava falando alto aqui em casa, né? Era, o cara gritava e jogava o videogame, jogava o controle pra cima, pra todo lado, assim, pra direita, pra esquerda, né? E a pescada ficando é doida, tá tendo um AVC, que tem que estar. Era falando alto e gritando. É, tinha uma técnica pra poder expulsar o Isaías, né? Que era ficar... jogar o dinheiro pra fora da grade, né? Era ficar passando na frente da televisão direto. Ficava passando na frente da televisão e ele olhando, era de lado assim, pá. Ia pra frente, o Isaías entortava o pescoço pro lado. Aí ia pro outro lado, o Isaías se tornava o pescoço pro outro lado. Ah, isso tem as histórias do trabalho ali também. É, seu Costa, dessa parte de ser pai, assim. Qual o pior momento que o senhor acha, assim, o cara ter que ir naquelas reuniões de colégio? Ou então quando o cara fica mais velho, o cara ter que emprestar o carro pro filho? Qual é dessa parte, assim, que você acha que a gente marra o saco? Não, outro dia, assim, as preocupações, né, da vida da gente quando a gente é pai. É. Rapaz, a preocupação maior, macho, é quando o cara é pai, é naquele momento mais difícil, né, com os momentos, assim, de... momento, assim, que o filho da pessoa adoece, né, aí é chato, né, que... E principalmente quando o cara tá liso, macho, aí é que é... O meu filho da pessoa doente e o cara sem nenhuma banda no bolso pra comprar assim, levar no médico, comprar um remédio, aí é de lascar. Mas é assim mesmo, o cara só aprende alguma coisa na vida se errar, né? Você não aprende uma coisa se você não errar na vida, só aprende errando. Porrada, então, né, Manel? É. Com muita porrada, né, Manel? Tu... É por isso que eu dizia, era muito pro Joel, eu dizia, rapaz, Joel, a pessoa só aprende na vida, o cara só aprende uma coisa na vida se ele levar porrada. Levando porrada. Eu digo a porrada assim, é no sentido figurado, né? Não é porrada mesmo. É. Pra deixar ele matar. Mas o Sondão meteu a pisa no Joel Dó alguma vez. Não. O Sondão, isso é contra a violência familiar, né? É contra a violência dentro da família, né? É. Isso é bom. Minha mãe também tá totalmente contra. Manel aí apanhou muito, né, quando era... Ah, não, mas não apanhei não, mas ela... Não, Manel não tem cara que apanhou, não. Tem certos meninos que precisam levar uns tapinhas não, mesmo tem. Pra entrar no eixo. Inclusive aqui onde eu moro aqui, eu não sei se vocês já conhecem um meninozinho da... O Garnegada chama ele de Bolachinha. Que isso? É o cão, macho. Esse bicho, esse menino é um pinga-fogo, viu? Já viu ele, já, Manel? Ah, é danado mesmo. Nossa, Maria. Já pinga-fogo ali. Mas ele faz as putarias dele, ele faz a sacanagem dele aqui, sabe? Aí, uma vez o Abim bateu nele, aí ele saiu chorando pra casa dele, né? Desde que foi ele que começou, né? Uhum. Aí o Joab saiu. Deu só um cascudo assim nele, ele saiu chorando lá pra mãe dele. A mãe dele esquilhambou. Ele que tinha batido nele. Mas ela não vê o lado do menino, né? Só vê o lado da pessoa que tá batendo nele. É porque normalmente nunca a mãe vai dar razão a quem bateu no filho dela, né? É, nunca vai dar razão. Mesmo que não tenha, mas não vai dar. Teve um dia que esse menino tava frescando demais aqui dentro de casa. Ele virou assim pro menino e disse: ai, pro teu, vai pra tua casa, seu fela da puta. Ele saiu com o olho arregalado. O Reca que chama ele de Bolachinha, ó. Ele fica puto. É, ele realmente é muito danado, viu? É, bicho, é pinga-fogo. Já vem de família, né? Sei lá. Ele é o irmão do Cabeção. Deve ter outras histórias também ali de quando eu era criança com o meu primo, né? O Tarciano também. Que ele morava aqui, né? É, o Tarciano morava aqui, né? Eu não sei, não me lembro se ele jogava videogame aqui com o Joel. O Tarciano é outro, que é a comédia. Eu sei que eu gostava muito de frescar com ele, com o Tarciano, porque ele era menino. Por quê? Eu chamava ele de Nhonho, né? Ele era bem gordinho, véio, parecia com aquele personagem, né, do Chaves. Do Chaves, né, o Nhonho. Ele ficava puto, ele ficava olhando pra mim bem sério, Aí ele disse, eu vou dizer pra minha mãe. Eu disse, pai, vai dizer. Aí eu dizia assim pra ele, olha ele, olha ele. Teve uma história aí, mas que... Quem eu... Era no aniversário dele, do meu primo. Do Nhonho? Quando ele vinha, ele vinha agora no fim do ano, né? Aí, olha ele, olha ele. Ele ficava com... Ficava, sei lá o que é que ele tinha, que o pessoal ficava frescando com ele no dia do aniversário dele. E ele ficava puto ali, ele tentava virar o bolo ali toda a vida. Tentava virar o bolo. É, ele sempre quando ele ficava com raiva, aí ele tentava virar o bolo ali na cara de todo mundo ali. Então essa lenda eu não convi, não. Era putaria demais, velho, que ele ficava puto ali, o pessoal continuava frescando ali direto com ele. Era putaria demais ali, velho. Fazia o curso interno, né? A gente entrava lá no domingo, à noite, 9 horas da noite tinha que estar lá. Aí passava domingo à noite, né? É. Aí passava a semana todinha, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só vinha sexta-feira de tarde. Eu sei que era interno, não vinha pra casa, não. Olha aí. E... Hoje em dia tem a mordomia, né? De vir pra casa. É, você vem pra casa todo dia, almoça. Né? O Joab já tá na moleza, né, o Joab? É, já pegou moleza, né? Peguei um... Finzinho da ditadura, né? Ah, é verdade. E eu me lembro que uma certa época, que eu entrei em 83, né? Na 83, na polícia. Naquele tempo ainda era junto, né? A PM e os bombeiros, eu acho. Era junto. Eu me lembro que a minha turma era 86 alunos. Desses 86, só 12 foram pro bombeiro. Aí o restante ficou na PM, que a turma dizia assim, rapaz, a gente quer ficar aí na polícia pra meter a chibata em vagabundo. Aí só 12 foi pro bombeiro, né? É, tem outra história também de que... Os outros 12 foram pegar na mangueira, né? O pessoal dizia. É, e tinha essa história da mangueira também, né? As negadas... Não vai pro bombeiro não, porque tem um negócio lá de pegar na mangueira do comandante. Não, sai fora, negócio de bandido. Eu sei que uma vez, pô, a gente teve uma revista de armário, né? A gente tinha uns armários lá, né? Pra guardar a farda, essas coisas, guardar apostilas, essas coisas de estudo, né? Eu sei que um domingo aí, as negadas levaram cachaça e limão e os caras levaram violão lá, sabe? Pra tocar violão depois de tá bom, 11 horas da noite, 12 horas. Quando tivesse todo mundo dormindo, as negadas iam lá pra quadra tocar violão e beber cachaça, né? Tocar violão e tirando muito um limão. Aí, quando foi 3 horas da manhã, aí fizeram uma revista nos armários pra ver se tinha cachaça. E as negadas tudo com sono, tinha que tava cambaleando, né? Tudo de pijama. Vinha de um por um, né? Abriu o armário. Sei que foi uma comédia, pois foi até 4 horas da manhã esse negócio de revista de armário, de 3 horas até as 4. Eu sei que quem tava de oficial dia, né, era um aspirante. E esse aspirante que fez essa putaria, ele ficou até enrolado nesse dia, porque acordou as negadas de madrugada, né, pra fazer essa revista nos armários. Outra vez um cara chegou embriagado, aí caiu lá na guarda, ó. Caiu. Ficou lá, caindo no chão, né? Morto de ver. Aí as negadas botaram ele debaixo da caixa d'água, que no xadrez, né? Botaram ele lá, né? Era um soldado, um recruta, aí lá. Teve uma história também, tinha contado uma vez que esses 12 que foram pros bombeiros foram porque o pessoal mandou, né? Na verdade, não, chegou. Tinha que escolher, né? Tava o pessoal lá no curso e tal, entrou um bombeiro de uma vez e quer ir pros bombeiros, aí. Os caras lá que levantaram o braço aí foram-se embora. Né? Seu Costa, não tinha aquele negócio assim, não? O cara entrou lá, rapaz, eu quero 10 voluntários. Os caras deram um passo pra frente. Ora, vocês vão pros bombeiros. Não, eles perguntam sempre a polícia. O efetivo é maior, né? Do que do bombeiro. O bombeiro parece que tá em torno atualmente. Não chega nem a 3 mil bombeiros. Ah, o bombeiro tá meio fraco, parece. É. Né? Teve outro cara também que se fudeu porque ele desistiu da polícia pra poder ser motorista de ônibus. Ai, foi. E naquela época... Foi na época que tu nasceu, em 86, 87, teve uma greve de motorista. Porque naquela época era o final da ditadura, né? E o pessoal recebia o salário e o poder de compra ali da população era praticamente baixo, né? Baixíssimo. É. Eu sei que naquela época, rapaz, tinha um... Eu tinha vergonha, tinha um... A gente recebia... Do governo eram umas gonzaguetas, né? Que chamava gonzaguetas. Que é isso? Era um cheque que o governo dava, só que não tinha fundo. Só ia ter fundo... Só ia ter fundo, mas daqui a um mês ou mais. Aí ele pagava logo de três. O governo era até aquele Gonzaga Mota. Acho que vocês não conheceram, não. Ah, por isso que pagava, usava esse cheque pra quê, então? Só dava pra pessoa ficar segurando pra depois... O cara não passava vergonha, velho. É, dava um aumento, mas não tinha condição de pagar, né? Aí fazia isso. Aí só que os comerciantes, quando você chegava no comércio, o comerciante tomava logo 10% do cheque. Vamos supor, se o cheque fosse 1.000... Aí ele, rapaz, eu desconto o cheque aqui, mas 10% é meu. Aí ele só lhe dava 900, comia 100. Então foi assim que o Valdeci cresceu, né? Então, nessa época. Pronto, o Valdeci, o Aparecido ali. Pegava umas 10 pessoas querendo um cheque de volta, o dinheiro do cheque, aí ele armou o conto no dia. E aí foi o que aconteceu com esse cara que decidiu ir ser motorista de ônibus. Sim, aí fudeu, esse soldado era, ele era soldado da polícia, né? Aí naquela época os motoristas fizeram a greve, né? Fizeram a greve, aí ficaram com um salário maior do que o de soldado. É, verdade. Aí o que que aconteceu? O soldado pediu baixa da polícia e foi ser motorista. Aí quando foi depois de um certo tempo, passou uns 5 anos ou 6, aí os soldados começaram a ficaram ganhando mais do que os motoristas, como hoje em dia, né? Hoje em dia o motorista ganha em torno de 1.500, 1.600, e um soldado ganha mais de 2.000, né? Aí foi por causa disso aí que ele se arrependeu, né? Ele tentou voltar pra polícia de novo, aí não aceitaram mais, né? Eu queria nada, né? E aí é putaria, né? O cara fica pulando, né? Igual a macaco, fica pulando de um pro outro. A negada disse, não, você saiu, então vai continuar fora. Aí pronto. Vai voltar pra quê? Tentou voltar, não deu mais tempo, não deu mais certo. Mas aí na época do curso, como era o treinamento lá? Mas era pesado, viu? Educação física, 5:30 da manhã, aí... Tem uma história de um cara que levantava tarde, igual o Manel, né? Ele também... Ah, era. Esse cara, rapaz, ele saiu até da polícia, ele é funcionário da UFC ali. Nesse tempo era o alojamento era beliche, né? Você dormia aqui, uma cama aqui embaixo e outra em cima, né? E esse colega meu dormia exatamente na parte de cima aqui da minha cama, né? Faltava assim 10 minutos, né? Para as 5 da manhã, aí eu chamava ele. O nome dele era Agemiro. E aí, macho, acorda aí, macho. Falta 10 minutos para as 5. Exatamente para ele acordar, para ele era meio assim. Lerdo, né? Aí eu chamava ele 10 minutos pra ele fazer a barba, né? Aí sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, rapaz, 10 minutos é muito. Muito sono. 10 minutos é muito. Ele dizia que 10 minutos era muito sono. Mas dá não, 10 minutos é num piscar de olho se passa 10 minutos. E aí no treinamento, como era, velho? Mas o senhor já fez alguma ação muito louca assim? Um assalto na hora, aí puxou a arma e impediu o assalto. O assalto dentro do curso, velho? Isso, não, velho. Mano, não dá pra ver. O cara entra dentro da academia de polícia pra roubar, velho. Deixa que você é doente, mano. Eu tô perguntando a vida dele, mano. Ah, é evitar, né? É ali na hora, entendeu? Ver na hora. Trabalhando aconteceu. Foi lá pro lado ali do Pirambu, de madrugada. Vixe, Mari. O cara vinha, era daquele tempo do bujão de gás, ó. Roubaram essa casa e levaram um bujão de gás e um aparelho de som, né? O cara vinha com um bujão de gás e um som. É o novo, né? Igual aí... o cara era forte, né? Vinha equilibrando bujão de um lado e um som. Cara, ainda era aqueles aparelhos de som que o pessoal chamava naquele tempo de 3 em 1, né? Que era rádio AM, FM, né? A radiola, que era toca-disco, aquele disco grandão de vinil, né? E tinha o toca-fita. Tava correndo com um bicho na cabeça desse. Aí o cara, quando viu a viatura, soltou tudo no chão, né? E saiu correndo, eles dois. Ele não dava pra correr, né? Com o bujão de gás. Aí eu sei que contou as vítimas, né? E eles viram, né? Viram e a gente entregou os objetos pra ele. Eu estaria que o cara tá roubando aqui, né? Com um bujão de gás de um lado e um som do outro. Aí a viatura vira a esquina, vixi, esses bichos sai correndo. O senhor entrou em algum tiroteio? A bala comendo, zunindo no ouvido, o senhor lá no meio. Não, não, nunca aconteceu não. Na minha, eu só passei 3 anos trabalhando em viatura, não cheguei a pegar barra quente assim de tiroteio. E até porque era outros tempos, né? No tempo era, naquele tempo fazia era, ronda. Naquele tempo era mais tranquilo, hoje em dia tá mais perigoso. Né? É, hoje em dia mudou muito, né? É. Até um tempo desse, o Costa, ele queria ser militar. O senhor acha que ele tem um perfil assim pra militar e tudo? É o Manel. O Manel? É. Mas se o Manel fosse fazer, eu só ia viver detido, enrolado. O senhor se fosse naquela época, ele só via e detido fim de semana. Rapaz, e ó, uma coisa que acontecia muito, sabe como que era? Que o cara acordava cedo, com o passar do tempo durante o dia, né? O cara sente sono, né? O cara ficava meio sonolento na sala de aula e tinha colega da gente fazer era dormir, mas aí uma vez um colega da gente dormindo, o cara jogou foi um apagador, ó, naquele tempo apagadorzão de madeira, né? O cara jogou apagador, o professor, né? Que era um instrutor, né? Jogou apagador, mas pegou bem na testa dele, ó. Ele acordou de uma vez. Aí, ó, se você tá dormindo, você tá cheio de verme, o cara dizia. Você vai ficar aqui preso aqui esses 3 dias, ó, sexta, sábado e domingo. Aí o cara doido pra ir embora, mas aí não podia. Aí já emendava a semana, né? Sexta, sábado, domingo, aí já tava detido mesmo. Segunda tinha que entrar de novo, né? Segunda-feira a tinha que tá lá e pronto, tava preso mesmo. Aí emendava, né? Tinha cara, rapaz, tinha cara da. Tinha colega da gente que passava era de mês sem ir pra casa. Ficava detido, direto. Aí o cara era anotado, eles anotavam o cara só pra ver o cara preso, né? Sacanagem mesmo. A nota que dali tá com o coturno sujo, era desse jeito. A nota que dali tá cabeludo. A nota que dali tá com a barba mal feita, era cheio de putaria. Tinha lá no tempo de academia do senhor, tinha um negócio do algodão, que o cara saia passando um algodão no rosto dos aspirantes, aí se ficasse preso. Pois é, se o cara passasse o algodão, ficasse um pelinho daquele de algodão, né, pronto. Ali o cara já tava com a barba mal feita, aí ficava preso. Que isso? Eu não sabia dessa aí não, ó. Caraca. Era osso. O negócio de passar o algodão. E ele dizia não. Assim, ó. Ele chegava aí, quando o tenente mandava um instrutor mandava anotar, anota esse daqui, que ele tá com a barba mal feita, ou tá com o coturno sujo. Aí ele ficava frescando com a cara do cara, né? Dizia assim, anota ele também, que ele tá olhando com a cara feia pro instrutor. Tá com raiva do instrutor. Mandava anotar, ó, dizer que o cara tava pensando em dar um murro nele, ó. Anota aí, que ele tá pensando em dar um murro no outro. Pensando em dar um murro em mim, ó. Já pensou. Na época que eu estudava em colégio militar, tinha essa putaria de, vamos dizer, quando um oficial ele era muito gordo, ele era muito magro, ele ficava fazendo hora com ele mesmo pra ver se alguém da tropa ria, né? Pra ele poder fuder. Pra anotar, né, o cara. É. Aí chegava, eu me lembro que tinha fazendo hora com ele mesmo. Que ele era baixinho e gordinho, assim. É o apelido dele lá no colégio, era aquele boneco de marshmallow da Gerardo Bastos, eu acho. Aí esse bicho ficava andando pela tropa dizendo, sei não, vocês estão achando que eu pareço com o boneco da Gerardo Bastos, né? Que era pra negar nossa casa, né? É, os caras tudo se segurando pra não rir, não sei o que. Ah, pode falar. Aí ele chegava assim, encarava o cara. Não, mano, tá querendo rir, tu acha que eu pareço com um boneco da Gerardo Bastos? Não sei o que. Viu? E teve uma vez que eu fiquei detido, que eu me lembro. Coturno sujo, né? Coturno fivela suja. Agora o que eu mais recordo, que às vezes eu acho graça, da putaria que eu fiz, foi na hora de cantar o hino da... A canção da polícia, sabe? Eu não sabia de algumas partes, né? Eu não sabia. Aí tinha um instrutor lá, um tenente, que ele era o comandante da companhia de aluno, né? Aí ele chegou assim, bem pertinho de mim, eu nem vi, ó. Aí ele disse assim, anota esse aluno aqui, que ele tá só dublando, ó. Tá só gesticulando, não tava dizendo nada. Todo mundo. Anota esse aqui que ele tá só dublando, ó. Ele pegava quantas vezes nessa dublagem aí? Só uma vez. Anota aí o dublador pra ele ficar preso fim de semana, ó. Ô, putaria. O Neto falou aí do negócio dos apelidos. Tinha, rolava muito apelido lá também, né? Lá na academia rola. É doido? Rapaz, tinha muito apelido lá. Vou dizer logo o meu. Dizer logo assim o meu. Assim que eu cheguei lá, os negados botaram o meu. De Zé Buscapé, ó. Aquele boneco, velho, todo mole. Do... Eu não sei se vocês conhecem o Zé Buscapé. Meu Deus do céu. Zé Buscapé. Rapaz, tinha um bicho lá, rapaz, que a negada chamava ele de Oi de Pico. Eu não vou dizer o nome dele agora não, né, que o bicho era feio, mas ele olhava pro cara com os olhos assim meio trocados, sabe? A negada chamava ele de Oi de Pico. É Oi de Pico, negada. Era um tenente, velho, fuleirado, tinha lá. E ele acochava a negada. Aí tinha o Cabeça de Anjo também, né? Era um bicho da cabeçona assim, oval. O bonecão. É o bonecão porque ele era um tenentezão bem grandão, assim, daquele bichão grandão. Eu chamava ele de Oliveira Bonecão. Tinha o Besouro Verde, que era um tenente baixinho. Um tenente bem pequenininho, do bigodão, que ele falava assim, grossão, sabe? A voz dele era assim, assim. Aí a negada chamava ele de Besouro Verde, ó. Besouro Verde. Aí tinha uma novela que passava na época, que era o Lima. O Lima Duarte fazia o papel dele, que era o. Rei do Gado. Era o Zeca Diabo, né? Aí tinha esse capitão que ele tinha um bigode parecido com o dele, né? Ele é parecido com ele, só uma porra. Aí botaram o apelido dele desse capitão de Zeca Diabo, ó. Aí tinha esse soldado que ele tinha a cara toda assim. Cheio de espinha, né? Aquela cara meio feia, né? Era o SD Choquito, era. Não, era o. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme que tinha um coisa. Aquele boneco feito de pedra. Quarteto Fantástico. Do Quarteto Fantástico, né? Não tinha um coisa. O apelido desse soldado era coisa, né? Rapaz, ele ficava com muita raiva. Aí o soldado ali, quando tava de folga e ele trabalhando, né? Que o nome dele era Murilo, o nome desse soldado, né? Aí ele mandava uma mulher ligar, sabe? O soldado tava de folga, aí disse, ei, vem cá, liga aí lá pro GPM, aí tu pede pra falar com o soldado Murilo. Aí a mulher ligava, né? A dona ligava e dizia assim, ei, queria falar aí com o soldado Murilo, né? O soldado que atendia lá, né? Disse, ei, Murilo, vem cá, tem uma mulher aqui querendo falar contigo, ó. Aí lá se vem ele, eu todo alegre, né? Que era uma mulher, né? Aí quando ele vinha, que atendia o telefone, que ele dizia assim, alô? Aí o soldado pegava o telefone e dizia, ô, coisa feia! Mas esse cara ficava muito puto, tacava o telefone no gancho com toda a força, ó. Porra, desse soldado fica ligando pra cá, só frescando comigo. Aí eu pegava e dizia assim, o que foi, Murilo? Até o senhor também fica frescando, o senhor não sabe o que é. Fica puta, mano. Até o senhor também fica frescando, que o senhor já sabe o que é. O senhor não sabe o que eles estão frescando aqui. Eu não sei, não. Eu não ouvi, foi a conversa aí. Eu já sabia, né? Desde que eu sabia o que era a putaria, que a negada ligar só pra. Ele ficava perguntando a ele o que é, mano. Aí ele dizia: não, rapaz, porque os caras ficam botando apelido na rede aqui, mandando uma pessoa ligar e quando a gente chega é o cara pra dizer o apelido da rede. Tinha outro soldado também lá que trabalhava comigo, era a Pantera Cor-de-Rosa. Doideira, hein? Pantera Cor-de-Rosa é comédia, viu? E por quê? É. Porque ele era muito magro e tal. Não, é porque ele era desses caras brancos. Ele era branco, aí quando ele pegava muito sol, ele ficava vermelho. Assim, que eu ficava bem rosadozinho, né? Aí botaram o apelido dele de Pantera Cor-de-Rosa, né? Aí ele ficava assim com a pele bem rosozinha. Peraí. E o Joab, o senhor tá com fé aí no Joab aí? Eu tava com medo dele ir pro interior, né? Que parece que esses mil vão pro interior, né? Mas acho que deve ficar alguém por aqui, né? Na capital. E se for pro interior aí, lasca, né? Interior longe, mas, né? Mas vamos dizer, é ruim porque fica distante da família e tudo. Mas em termos de ofício, o interior não é mais tranquilo não, assim e tal? Menos ocorrência? É a mesma coisa. O negócio é porque as negas estão explodindo, é muito caixa eletrônica, né? Caixa B. Negócio de explodir caixa eletrônica com dinamite. Não teve uma agência aí no interior, não foi carregado de botar dinamite, aí a bicha voou, foi telhado quase todo das casas vizinhas. É, uma porrada, né? A nova modalidade agora. Ah, mas o pior é que esse cara, ele explodiu o caixa eletrônico e explodiu o dinheiro também, né, junto? É, o dinheiro ficou cheio de umas notas pintadas com um negocinho vermelho, né, que é... Eles botam agora, né? Um líquido vermelho, uma proteção. É porque pra roubar banco não estão mais exigindo o nível médio, né? Acontece essas coisas. É. E o seu Costa tem um personagem muito famoso no nosso programa. Que é isso? Que é o senhor Pinóquio, que o senhor conhece como o senhor. O senhor tem alguma história curiosa dos tempos do É o Rapaz, aquilo é um mala, mano. Sem alça. Acho que ele não tem nenhuma doença. A doença que ele tem é só que ele é gordo mesmo. Quando o senhor Pinóquio entrava ali na vila aqui de casa, né? Ele dava uma olhada assim de longe e tal, e lá vem aquele gordo pau no cu e tal. Aí foi o único que conseguiu enrolar o senhor Pinóquio. O senhor Pinóquio enrolava todo mundo, né? E aí teve a história lá do PlayStation e o Dreamcast e o violão, né? Que o senhor Pinóquio queria comprar o meu PlayStation e tal. Aí queria dar um violão e um outro videogame. Aí negociou aí e ainda conseguiu tirar mais os R$50 ali do senhor Pinóquio. Que é uma coisa rara, né? Porque o Pinóquio normalmente ele enrola muito mais do cara, né? É, outro cara ali que tentou entrar pra polícia também foi o meu tio, né? O tio, o irmão da minha mãe, né? Ele ficava pedindo ajuda pro meu pai pra poder estudar, pra poder tentar passar, né? Só que o que é que ele fazia ali pra... na hora que ele tava estudando? Ele ficava estudando e escutando música no fone de ouvido. Né? Aí não aprende nunca, né? Um cara desse fazendo um negócio desse, mas... Aí o cara vai estudar e vai ouvir música. Aí ou ele se concentra no estudo ou se concentra na música, né? Aquela música do eu não sei se é do Raul Seixas, é do Belchior, né? Que o cara diz... assobiar e chupar a cana. Ou ele faz uma coisa ou outra. Aí a minha prima também tinha esse método aí, viu? Esse método aí é ultrapassado. Eu garanti, cara. Minha prima. A minha prima ouvia... meu pai endoidava com ela. Ela chegava... começava a ler ouvindo música, ó. Aí, fazendo altas leituras e tal, ouvindo música. Aí o meu pai, mas que diabo é isso aí, rapaz? Não, eu tô estudando. E tá aí o teu pai, mano, falando. No dia da prova, o meu tio tava lá e que era o fiscal, era o meu pai. Aí eu tava fiscalizando. Eu tava fiscalizando a prova, né? Aí ele foi e virou a prova assim, aí disse, pô, essa questão aqui, eu disse, pô, aí eu fiquei na minha, né? Passei direto, aí o cara não ajuda ninguém. Olha só, eu tô fiscalizando a prova e vou dar dica pro cara. Já que fiscal é esse? Que faz é dar a dica pro... Não ajuda ninguém, é? Eu não posso ajudar. A história ali do Fusca ali, que foi o primeiro carro que a gente teve, né? Como foi que foi comprado esse Fusca aí? Eu nem me lembro mais. Rapaz, essa história do Fusca aí foi a tua mãe que viu num anúncio no jornal, mas um Fusca, né? Parece que era 1.800, era 2.200. Aí ela ficou interessada no carro, né? Pai, vamos comprar esse Fusca aí. Aí eu disse, é, vamos. Aí a gente tinha um dinheiro guardado em casa, né? Aí a gente foi lá, macho. Aí quando a gente comprou o Fusca, né? A mulher entregou. Tá aí, o bicho tá bem enroiadinho, tá bem novinho. Aí quando a gente começou a rodar, aí o bicho... Quando a gente vinha lá na Sargento Hermínio ali, lá perto do Padre Andrade, aí o bicho parou, ó. Aí eu disse, tchau, é isso, o carro parou. Eu não entendi quase nada de carro, né? Aí o bicho não tava com aquele marcadorzinho da gasolina, não tava marcando direito, né? Desde que o bicho tava na reserva da reserva e faltou gasolina, eu não sabia, ó. Voando direto. Aí teve outra vez, depois que o bicho caiu, foi o motor, né? Ficou. Aí eu peguei e vendi um cara ali. Pegou história... um besta, né? Essa história aí da venda foi engraçada. Pois cara... é, eu vendi o cara, vendi até um cara que ele até morreu, né? Ficou devendo dinheiro, ainda bem que ele foi pro inferno, morreu. Era um aleijado velho, macho, um aleijado velho que tinha por ali. Aí ele comprou o carro por 800 reais. Aí eu disse, tá aí, leva esse carro aí pra ti, não vou nem te vender não, vou te dar. Aí dei por 800, né? Aí ele me deu 400 logo, aí disse que depois ia dar os 400. Aí esses 400, o cara todo brincando me via, eu disse, rapaz, depois eu te dou, não sei o que, só enrolando. Aí eu descobri o endereço dele umas 4 vezes, um endereço novo, né? Ele ficava todo tempo se mudando, né, pra não pagar. O cara era caloteiro profissional, né? Era. Não, isso aí é... Aí o bicho não é aleijado da perna, eu disse, rapaz, eu vou logo quebrar outra perna desse aleijado, velho. Aí o cara só com um negócio de enrolado. Pai, cadê o dinheiro? Não, no outro mês eu te dou. Aí quando o cara ia no endereço, já não tava mais lá. Pra lá, não, deixa esse filho do ego pra lá. Só o tempo é que vai arrombar ele mais tarde. Aí quando foi uns 3 anos atrás, aí ou foi 2 anos, eu soube que ele tinha morrido. Morreu do coração, filho do ego. Mas tava pensando que foi alguma coisa que aconteceu com o Fusca. Ia ser uma maldição, viu? É, no dia que ele testou o Fusca, que ele andou pra testar, ele passou numa lombada com mais de 60 km por hora. Ai, derrubou foi o motor. Foi, o motor caiu por causa disso aí. Ele derrubou. Passou na lombada, mas que o motor arriou, o motor ficou raspo, caindo. Ficou assim, tipo o fato do bicho cair raspo no chão, né? Aí eu disse, já bem, esse cara acabou, foi com o carro agora. O carro já tava todo quengado. Aí o cara passou numa lombada, meu irmão, aí solta é tudo. É como eu disse, ó, o cara só aprende levando chibatada. O mais engraçado é que meu pai é da polícia, os meus dois tios são da polícia e agora o meu irmão é da polícia também. Só tu que foi. É só tu que não quis vingar a raiz da família, né? Batalhou tudo, mano. Só tu que não tem a ovelha negra, mano. Só tu que não tem o coldre, é de revólver. O cara quer ser a ovelha negra, mas é igual. O cara tem que meter. Mas eu não prestava pra ser policial, não. Eu ia matar tudinho, mas negócio de bater, não. Negócio de. Ei, pare, aqui a polícia não existe, não. Mas eu atirar depois e ia perguntar quem era. Quem engana quem, mano? Tu. A história também que teve um bandido que entrou, não sei como foi, mas parece que ele tinha entrado aqui no, na vila, aqui de casa, porque mora todo mundo perto, né? Aí ele entrou e tal, aí vem um ladrão e tal, não sei o que aí. O pai pegou a pistola, foi lá do lado de fora, atirou pra frente, né? Aí minha mãe disse, rapaz, atira pra cima. Aí ele disse, eu vou atirar pra frente, pra pegar desse filho do ego. Olha, mano, eu vou atirar pra cima. Nossa, os cara tava ali, mas no portão jogando pedra pra cá. É verdade. Aí eu cheguei lá fora, aí quando os caras viram o revólver e começaram a correr no meio da pista ali. Aí eu sapequei fogo, foi na pista mesmo. É porque os bandidos, quando pegam a gente, eles não atiram pra cima, não, atiram na gente. Hasta la vista, baby.